7, decolados 47, controle 119.8. 98, bom dia. Controle, bom dia, gol no 8 no 7, decolou na 5. Gol no 8 no 7, bom dia, contato radar, se mantém o nível 360 conforme autorizado. Sente nível 360, gol no 8 no 7. Sim, Protáxi, Andrei, 601. Para o táxi 3601, com 1952 a bordo, alterna Galeão, autonomia de 4 horas. Para o táxi à direita, via Índia, ponto de espera com a torre. 1-18-95, ajuste 1010, tá 3601. Desde a direita, via Índia, no ponto de espera de uma torre 2295, 1010, ajuste, tá 3601. Salvador é o gol 18 no 7. Tem uma frequência alternada de Recife que eu não consigo contato com ele, por favor. 13325, caso negativo, se atente no 288. 3325 1288, obrigado. Espera dar no zero pronto, tá 3601. 3601, a linha decola, pista no zero, vento 020 graus, 02 nós. Vento ali decola, pista no zero, tá 3601. Paulo Salvador, Elton, Mike, da Índia. Siga Mike, X-Ray, Índia. Mike, X-Ray, Índia. Índia, na ponte 612 do Pátio 1, pede autorização remoto para o Pátio 3. Autorizado, reporte ao término do reporte, Mike X-Ray Índia. Confirma para o Índia. Autorizado, autorizado, reporte ao término do reporte, Mike X-Ray Índia. Índia, reporte lá no término. Decolado aos 59, controle 1-9.8. 98, 3601, boa. Controle de rodador, bom dia, 3601, no perfil da saída da EL, dentro da Fiscuta. 3601, bom dia, contato radar com a colagem, perfil da EL, nível 360 autorizado. Nível 360 autorizado, tô 3601. cruzando 140, 20 milhas de Salvador, 03601. 601 cruzando. Fica no momento abaixo de 3%. Transmissão 3601, Recife, ano desse encontro, Bovespa. Salvador, mais 160 aí, formando o térreo de reboque do Pato Preto, na Bom dia. Sente, Mike X-Ray India, bom dia. Doutor, bom dia, Oceanair 6251, ciência da Foxtrot, utilização Guarulhos 360. Oceanair 6251, Foxtrot correto, pronto para cópia? Prossiga. Estado Salvador, Guarulhos, via Upazulu 16, nível de 360. Saída da El Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta aerovia, após conforme a rota apresentada no plano. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5573 e o controle em Salvador 119.8. 360, utilizado para Guarulhos, perfil da Dael Leda, decola da 1-0 com curva à direita, intercepta aerovia Upazulu 16. Em Bridge 5573, o transponder 198, o controle após o Oceanair 6251. Correto, transponder Oceanair 6251. Chamarei, 6251. Oceanair 621, box 9, feedback acionar. Autorizado, tinha protacto, Oceanair 6251. Tomarato. Chandler 6251 para o táxi, POB 136, Galeão, 4 horas e meia. 2 ataques a parte principal, Índia, ponto de espera, pistão 0, torre 1, 1, 8, 95, ajuste 10, 10, Chandler 6251. 4 Índia, ponto de espera, 95, 10, 10, bom dia. Salvador, bom dia, Chandler 6251, no próximo ponto de espera da 1-0. Chandler 6251, autorizado, a linha decola pistão 0, vento 0, 1-0 graus, 1-9. A linha decola pistão 0, 6251. 251, decolagem 33, controle 119, destino 8. 198, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, chama 6251. Bom dia. Chegando na decolagem, a partir da Eulida Bridge, subo para o nível 360. 360-6251. Possível coordenar bridge para o 6251, senhorita? A princípio, após 2000, através do Pro de Lida, aguarda a coordenação. Ok, 6251. Confirmando para o 6251 da presente Leda aguardando coordenação? Da presente autorizado Leda aguardando coordenação, 6251. Afirmativo, grato. Agora sim, autorizado Bridge, eu chamei 6251. Ok, Bridge, obrigado, 6251. 251, chame em si, 251. 251? Bom dia, obrigado.